abraçar carinhoso também a minha família rebelde. Eu tenho a Beth, também com a gente. A Sussu. É a Sueli. Abração carinhoso do seu maestro, hein? Nós vivemos muito além da emoção. Rebelde. Tanta coisa boa existe pra lembrar. Uma história escrita bem no coração. Eu passei no Curupira. E o Toquinha. Ninguém apaga. E aí, Toquinha? Quantas marcas ficaram em você e em mim? E se agora o destino quer nos separar? Não importa a distância, nada vai mudar. Pequeno gostoso, já tá na área, potência. Que nos faça sentir uma nova paixão. Paixão acaba e o amor não morre, não. Paixão acaba, mas o amor não morre, não. Quantas luas eu vi passar, DJ Rebelde. Quantos dias eu vi nascer. Só começando, Cardoso, vai. Quanto tempo pra te encontrar, pra te conhecer. Bora, Gil Regi. Você que eu sempre sonhei. Meu amigo Fred também com a gente. Toda a vida eu... Aí dos caça-barcas, obrigado, Fred. A metade que eu queria pra mim, que faltava em mim. Esse amor que chegou pra ficar, preencheu o vazio que eu tinha. Os caça-barcas, o grupo que mais se comunica nas redes sociais, estão aqui com o maestro DJ Rebelde. Tudo guardado comigo, eu deixo minha vida guardada contigo. Te quero assim, mais perto de mim, grudada em mim. Vivendo pra sempre esse sonho encantado. De ser teu amante, ser o teu namorado. Te quero assim. Meu amigo Rosivaldo lá fora. Bora, Rosivaldo, estaciona aí, meu irmão. Vem de embora. Como ninguém ama. Meu amigo Rambo, o motora das emoções. Bora, Rambo. Em companhia do meu amigo Alex, o disco voador. Chegou o disco voador. Esse amor que chegou pra ficar. Hoje estamos trabalhando em nome do melhor charque da cidade. Gravou um te amo. Não é o Independência, não. Antes é o charque Sabor de Mel. Eu quero teu mundo guardado comigo. Onde o cara prova, fica doido, meu irmão, pelo charque. Te quero assim, mais perto de mim. Meu amigo Antônio Liberial, sempre na moda. Vivendo junto com as suas amigas. Hoje curtindo o Bado Cardoso. Obrigado, Antônio. Já já dei aquelas pedradas que ele dá valor. Te quero assim, mais perto de mim. Vou te amar com tanto amor, como ninguém amou. Meu grande amigo Neguinho da Feira do 25, já trazendo o açaí do remédio, olha, Neguinho. Tira essa paixão da cabeça. Tira! Tira essa tristeza do olhar. Será que ele consegue? Já não faz sentido essa busca. Já não vale a pena chorar. Tempo perdido, meu irmão. Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez. Olha aí, Curupira. Final da história. A dança do feitiço. Mais uma vez. E vai pra cima, sim! E como o rio busca o mar, você vem me procurar. E encontrei meu peito esse amor que ele não quis te dar. E aí, Antônio? Então viaja sempre na moda. Sem medo de ser feliz. Ei, tá tudo na lista, meu irmão. Oh, meu amor, faço amor como nunca fiz. Fecha a cabeça, vai. Fecha a cabeça e quem é seu fogo. O João Antônio veio homenageando a televisão analógica, é. Aquela televisão que só tem a lista, meu irmão. Faço de tudo pra te agradar. Dorme em meus braços, te faço sonhar. Chega junto! Mas nem amanhecer, você já me esqueceu. DJ Rebelde, mais uma vez você vai. Leva um pedaço de mim. Ela leva tudo, mano. Mais uma vez vou ficar. Tá mais assim, mano. Com essa carinha de santa, como não quer nada. Ei, Cardoso, cerveja pro meu parceiro Luizão e os vagabundos da saudade. Faço o seu jogo, sou seu brinquedo. Seu presente que caiu do céu. Faço de tudo pra te agradar. Dorme em meus braços, te faço sonhar. DJ Rebelde, conheceu, você já me esqueceu. Mais uma vez, canta aí. Mais uma vez você vai. Rebelde, leva um pedaço de mim. Uma vez vou ficar te esperando aqui. Muita onda, né? Mais uma vez você vai e leva um pedaço. O cara sabendo tudo que ela vai levar. Mais uma vez vou. Mas ele fica esperando. Te esperando. A volta. Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar. Põe o vinho no gelo, põe o açaí no gelo. Hoje eu quero te amar. E aí, meu filho? O batom que eu gosto pra eu te beijar. Use aquele perfume pra me enfeitiçar. Uma flor nos cabelos. DJ Rebelde, hoje eu quero te amar. Deixe a porta aberta, a luz bem acesa, que avise a tristeza que... Já tudo aberto, arreganhado. Se sabe por quê? Hoje... Hoje eu quero te amar. Ai, ai. A gente já não faz amor. Ai, ai. Como manda a paixão. Se nenhum dos dois mais liga, o amor com essa briga vai fugir do coração. E a gente? A gente já não faz amor. Chega junto, Cardoso! Bora que é quarta, vamos lá! Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar. Põe o vinho no gelo. Rebelde! Hoje eu quero te amar. O batom que eu gosto pra eu te beijar. Use aquele perfume pra me enfeitiçar. Uma flor nos cabelos. E hoje eu quero. Hoje eu quero te amar. Bora, Catinha, bora, Catinha. Deixe a porta aberta, a luz bem acesa, que avise a tristeza que hoje não dá. Aqui, aqui. Hoje eu quero te amar. A gente já não faz amor. Como manda a paixão. Se nenhum dos dois mais liga, longe do coração. E a gente? A gente já não faz amor. Hoje eu quero te amar. Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar. Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar. Parecia um sonho, a gente fica junto. Andar a pé na chuva, sem medo de amar. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Aceita que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Só pra saber, amigo Jacaré e o Babinha. Não dá. Galera da passagem São Jorge lá da Gramação. Porta-retrato. Curtindo o Cardoso. A gente se abraçando. E aí, Toquinha? Momentos que ficaram difíceis de esquecer. Uou, uou, te amo. Sei que ainda me ama. Bateu saudade, chama. Eu volto pra você. Olha aí, Toquinha, quem chegou? Pequeno gostoso. Amor não dá. Vai! Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Ficar sem você não dá. Cada passo seu, DJ Rebelde, a todo momento só dá você em meu pensamento. Quando a noite vem, quando sopra o vento, meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar? Grande amigo velhinho da saudade lá do Tapanã. Tá no Cardoso, vem lá do Tapanã pra cá pra vir curtir aqui no Cardoso. Eu estou lá. Valeu, velhinho! Onde você for, eu te seguirei. Chega junto, é quarta-feira. Há 7 anos é Cardoso. Não importa a distância, é 7 anos. Eu estarei nos seus passos. Tamo junto no Cardoso. Estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser feliz. O maestro da saudade. Pra dançar, pra curtir. Vamos lá.

comigo. DJ Rebelde! Vive meu coração, mas você sempre dizendo não. Rebelde! Não consigo acreditar que perdi o seu carinho. Em cada rosto, em cada olhar, vai, Luzinho! Você cruza sempre meu caminho. Essa aí todo mundo sabe cantar, né? Ninguém lhe amou mais do que eu. Solta o Dodô! A vida é nada sem você. Por isso. Pois é, no sábado de começando. Lá em Santa Isabel, aniversário das velhas, filha do nosso grande amigo eterno Sivalzinho. E o DJ Rebelde por lá logo cedo, tá? Depois tem sede do São Domingo no Jurunas. Isso, no São Domingo no Jurunas. Depois tem Quara da Prefeita no Guamá. Os DJs do Cineral e o Rebelde no Sabadão do Amor, lá na Quara da Prefeita. E depois da apresentação da Guarda da Prefeita, a gente segue viagem, vamos até em Mosqueiro. Aniversário da Etizinha. Até o amanhecer, lá no Murubira. Isso no sábado e domingo. Por isso quero lhe abraçar, DJ Rebelde. E a tristeza esquecer com você. Vamos lá, domingo! A gente começando na Avenida Show! Aniversário do nosso parceiro DJ Américo! Lá na Avenida Show, domingo! Não, eu não quero deixar acabar a poesia. Eu não quero virar uma máquina. Depois tem Porto de Marés, hein? Me programar feito um computador. É a domingueira retrô no Porto de Marés, domingo! Não, eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como videogame. Segunda-feira estamos de volta no palácio, gente. Um detalhe, gente, chegue cedo no palácio. Apresentação única do Rebelde no palácio, tá, gente? Rebelde entrando 9 da noite no palácio, até meia-noite, tá bom, gente? Então chegue cedo no palácio, com cerveja bem barata. E se você quiser entrar, vai curtir o Rebelde, se não pagar a entrada, é só você entrar comigo e vamos junto curtir a saudade no palácio. Segunda. Terça-feira, Maloca do Bureza, e quarta-feira, Bado Cardoso, hein? Eu quero ser. É a agenda do Rebelde aí. Contigo, eu quero ser quem te aquece na cama. DJ Rebelde! Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida. A sensação mais eterna, mais louca, mais doce, atrevida. DJ Rebelde Saudade. Não, eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como videogame de amor. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar e esquecer de você. Não, eu não quero brincar desse jogo obsceno. Eu não quero provar desse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. É pra dançar como é que é? Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Como é que é? Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida, a DJ Rebelde, mais eterna, mais louca, mais doce, atrevida. Fado Cardoso, é quarta-feira, Zinho! Durante muito tempo em minha vida esperei por você, Rebelde. Te via nos meus sonhos, nitidamente assim. DJ Rebelde. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. Ô, mestre da saudade. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. DJ Rebelde. Te procurava, te desejava, e toda noite sonhava acordado. Eu esperava. Fala de um Regi! Por esse encontro. Há tanto tempo que ao primeiro olhar eu te amei. Uma explosão. Uma explosão de sentimentos. Um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. DJ Rebelde na sequência. Vivia nos teus sonhos, nitidamente assim. Como agora, esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Duas pessoas que se desejam e se procuram acabam se encontrando. DJ Rebelde! Você sonhava com esse encontro. O melhor show de saudade. Há tanto tempo. Rebelde. Você me amou. Dá-lhe, maestro. Uma explosão de sentimentos. Um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Duas pessoas que se desejam e se procuram acabam se encontrando. Você sonhava. DJ Rebelde. Fado Cardoso, é quarta-feira. Como é que é? Já é tarde. Quase madrugada eu não dormi. Com você no pensamento a insistir. Que eu não durma sem falar contigo. Só liguei. Liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos. Se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis. Abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Ah, agora já que eu vi, posso sonhar. Sentir as suas mãos a me apagar. Vivendo a paz desse amor. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você, pra você. como pode dois seres como nós viver assim? Louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. Quando vir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito. Bado Cardoso, a nossa guarda-feira, sempre desfrutando desse amor. É pra curtir assim, ó. E ao dormir sozinha, estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vá, meu amor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar, vivendo a paz deste amor. DJ Rebelde. Como o sol que vai sumindo no horizonte, um dia que passou. Ô maestro da saudade. Como a nuvem que escondeu o céu azul, no vento que soprou. Fala, gatinha. Como um barco que sem rumo se perdeu, preciso teu carinho pra viver. Teu maestro é? Tenho verso, mas não tenho respiração. A música é você. Se você soubesse o jeito que eu estou, voltava pra viver. Rebelde. E quem sabe no desejo desse amor, a gente pode se entender. E quem sabe se você lembrar de mim, do jeito que eu me lembro de você. Eu queria acreditar pra poder viver. Vai! Oh, oh, oh, deixa-me chorar, ilusões perdidas. Oh, oh, oh, deixa-me chorar pelo nosso amor. Oh, oh, oh, deixa-me chorar, ilusões perdidas. Feira Cardozão. De repente eu nem devia te falar do jeito que eu falei. Parabéns. Mas o amor é muito grande pra guardar, sozinho que eu sonhei. DJ Rebelde Saudade, Rebelde Saudade. Eu queria te tocar no coração. Gatinha Betty tá no circuito. Agora vai ser muito show, papai. Tenho tudo pra viver. Muito shopping! Oh, oh, oh, oh, deixa-me chorar, ilusões perdidas. Oh, oh, oh, deixa-me chorar pelo nosso amor. Vado Cardoso, é quarta-feira! Oh, oh, oh, deixa-me chorar, ilusões perdidas. Da saudade. DJ Rebelde. Nisei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei que te queria ao menos uma vez. assim. Sua origem do Oriente não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. E o nome dela? Nisei. Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei que te queria ao menos uma vez. Seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei, pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei que te queria ao menos uma vez. Por causa de você, eu descobri que eu podia ser feliz. Já agradecer minha grande amiga Ruth e a Nívia com a gente. O Sino Bado Cardoso hoje. Obrigado, Ruth. Chegou bem cedo. Por causa de você. Ele ficou esperando até agora o Rebel GK. Obrigado, Ruth. Alô, Nívia! Vai chegar a tua música aí, tá? Era essa aí? Por causa de você, às vezes eu chorei. Do medo ao desatino, tudo eu já provei. Ela mesmo. Abriu a porta pra ilusão entrar. Falando de um tesouro. O coração dele quase sai pela boca. Por causa de você, o mundo faz sentido. O meu melhor segredo, eu digo ao teu ouvido. Aí, Raquel! Amor, eu descobri. Olha a Raquel, seu grande amor lá da pedreira. Invadindo Juruna. Vida virou, a roda girou e você chegou na minha vida. A linha do destino a gente traça. Por teu amor não há o que eu não faça. Vida virou, a roda girou e você chegou na minha vida. Meu bem, te dizer que eu não me arrependi de amar você. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Bora, Raquel! Vida virou, a roda girou e você chegou na minha vida. A linha do destino a gente traça. Por teu amor não há o que eu não faça. Vira. Vida virou, a roda girou e você chegou na minha vida. Meu bem, eu só queria te dizer, DJ Rebelde, eu não me arrependi de amar você. Vida virou, a roda girou e você chegou. DJ Rebelde. Égua. Se já doeu demais, a falta desse amor. Isso é problema meu. Patronilza. Porque da minha dor, quem sabe sou eu. Patronilza. Lá do Modelo de Baguagê. Sou eu. Obrigado, Nilza. Quem sofre sou eu. O amor é meu. Vai pra cima! Só quem amou demais conhece esse caminho. Quem seu amor perdeu e agora está sozinho. Como eu. Obrigado, Ruth. Chora como eu. Sofre como eu. Vai! É a prisão que escraviza. Igreja amiga Bárbara Anjos. Solidão que amarga na. Alô, Bárbara! É a lembrança que mata aos poucos. É um tiro que marrou. Do sol. É a tristeza que brota nos sonhos. É a saudade que mora no peito. É o desejo que entra nos poros. Meu amor não tem jeito. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Obrigado a todos vocês por nos dar preferência. Está com a gente toda quarta-feira, às 7 horas no Cardoso. Só quem amou demais. E ontem, a galera que estava no, na maloca do Pureza ontem, batendo os parabéns por mais um ano de tradição, mais um ano de sucesso da maloca do Pureza. A gente só quer agradecer toda essa galera que faz o sucesso da maloca do Pureza. Toda terça-feira. E ontem não poderia ser melhor ontem. É a prisão que escraviza meu corpo. É a solidão que amarga. Das 5 da manhã. É a lembrança que mata aos poucos. Viu só o raial. É um queima roupa. Será que eu vou ver o som raiar hoje também? É a tristeza que brota no sol. É a saudade que mora no peito. É o desejo. Aí, tio Regi! Entra nos pontos. Meu amor não tem jeito. Meu amor não tem jeito. Se já. O Rebelde tá tocando. Há um brilho de faca onde o amor vier. É quando soma. E ninguém tem o mapa da alma da mulher. Como é que é? Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revê-la. Um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Pra dançar no ninho! Um grande amor do passado se transforma em aversão. E os dois lado a lado corroem o coração. Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Dura feito diamante, corta a ilusão da gente. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Toco a vida pra frente. Bora, Toquinha! Fingindo não sofrer. O peito dormente espera um bem-querer. Olha aí, Toquinha, quem chegou? Pequeno sei gostoso. E não será surpresa se o futuro me trouxer o passado de volta. um semblante de mulher. Vai! O passado de volta num semblante de mulher. DJ Rebelde! Vai! Essa é a história de um novo herói. DJ Rebelde! Pelos compridos a bola nos ventos. Pra recordar! Pela estrada no seu caminhão. Gravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho e pra Nova York levar a namorada. Você seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada. Sabe por quê? Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem. Tipo DJ Rebelde. Essa é a história de um novo herói. Pelos compridos a bola no vento. Pela estrada no seu caminho. Bora, tio Regi. E aí, Andréia? Tinha um sonho pra Nova York. Deixa eu aqui mesmo em Belém do Pará. Que graças a Deus eu tenho de tudo. Graças a Deus eu tenho meu açaí. Lá em Nova York não tem nada disso. Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem. DJ Rebelde! Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem. Te buscar. Sonzão. Me encontrei à sombra dos seus espaços. Sem você, a vida perde o sentido. DJ Rebelde. Fico assim, feito menino perdido. Saudade! Cada momento que passa, distância infinita. você. É quarta música, mano. Outra vez os amigos chamam pra algum lugar. E outra vez eu não sei direi e vou falar. Rebelde. Quero explodir por dentro. Inventar uma paixão. Bato Cardoso. Qualquer coisa que me arranque a solidão. Bora, Gurupira! Um motivo pra não ficar. Acorda o Toquinho aí. Bora, Toquinha! Sem saber se você vai. Uma música linda que é difícil ser tocada. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer. É assim! Mas ninguém faz como você. Doido! Quanta ilusão que pra cama sem emoção. Se o vazio que vem. Amiga Bárbara dos Anjos. Amiga Nívega, gente. Recordando, hein? DJ Rebelde, maestro da saudade, fazendo a sua recordação se tornar em realidade. É quanta música. Qualquer coisa que me arranque a sol. Eu posso te falar que eu tenho pra mais de 300 gigas de música no meu HD. Mas essa música é muito linda, cara. Vou te contar. Sem saber se você vai. Música de todos os tipos. Mas eu duvido. Eu já tentei. Fiz de tudo pra te esquecer. Bora, Rosivaldo! Eu até encontrei prazer. Mas ninguém faz como você. Quanta ilusão que pra cama sem emoção. Se o vazio que vem. Bado Cardoso é quarta-feira. Só me faz lembrar de nós dois. Como diz o Leandro, o tempo vai, o tempo vem, a vida passa e eu sem ninguém. Calo duro, cadê você? É Miguel que nunca mais apareceu aqui. E não voltou pra me fazer sorrir. E nem ligou. Então cadê? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui. E não voltou pra me fazer sorrir. Então cadê você? Mas não faz mal, pois eu me calo. Tá tudo bem. Eu sempre falo, cadê você? Que nunca mais apareceu aqui. Que não voltou pra me fazer sorrir. E nem ligou. Já já, Curupira. Cadê você? Tu vai lembrar do primeiro chifre que tu levou, Curupira. Que nunca mais apareceu aqui. A próxima música, ele vai levar da primeira pizza que ele pegou na vida dele. Sabe qual é, Cardo? A música que ele pegou, a primeira pizza. Cadê você? A primeira pizza que ele levou na vida dele. No cospe. Respondi, tenho ódio. No cospe do prato que tu já comeu. E morro de amor por ela. Hoje estamos juntinhos. Hoje vocês estão juntinhos, né? Amanhã nem te vejo. Amanhã. Separando e voltando. A gente segue andando entre tapas. Mas e beijo. Eu sou velho, ela é minha. Pronto. E sempre queremos mais. Não te mete, hein? E me manda ir embora. Eu saio pra fora, ela chama pra trás. E é assim, ó. Entre tapas e beijos, é obra, é desejo, é sonho, é ternura. Só vou te falar uma coisa, meu irmão. Quando tu vê um casal brigando, não te mete. Deixa eles se matarem. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio. Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio. Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. Ah, oh, gostar de gosto. Respondi, tenho ódio. Mentira. E morro de amor por ela. Hoje vocês estão. Hoje estamos juntinhos. Amanhã. Amanhã nem te vejo. Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos. Eu sou velha, ela é minha. E sempre queremos mais. Se me manda ir embora, eu saio pra fora, ela chama pra trás. Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo este amor doentio. O maestro da saudade é DJ Rebelde. Sem ela também é vazio. O som do pequeno gostoso é de todos os ritmos, é de todos os gostos. Ele é de todos vocês.